Eu também sou um fugitivo que por este mundo vai fugindo assim. Fujo de uma saudade, na verdade eu fujo de mim. Eu também sou um fugitivo, fujo de um amor que nunca mais esqueci, que não sai da minha lembrança desde o dia em que o perdi. E assim vivi, eu vim fugindo, me perdendo por aí. Fujo de uma saudade, na verdade eu fujo de mim. Fujo de uma saudade, na verdade eu fujo de mim. Eu também sou um fugitivo, fujo de um amor que nunca mais esqueci, que não sai da minha lembrança desde o dia em que o perdi.